Panorama Agrícola para 24 de março de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua cheia, 24 de março, este é o Panorama Agrícola. O ditado é plantar verde para colher maduro. No programa de hoje você ouve informações sobre a cultura da oliveira no oeste do estado. E no panorama regional, Chicão de Lages fala sobre o potencial turístico na região. Dica do dia. Orientações para você evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda. Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo. Mantenha lixeiras tampadas. Deixe os depósitos para guardar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d'água. Trate a água da piscina com cloro e limpe uma vez por semana. Mantenha ralos fechados e desentupidos. Lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana. Retire a água acumulada em lajes. Dê descarga no mínimo uma vez por semana em banheiros pouco usados. Mantenha fechada a tampa do vaso sanitário. E evite acumular entulhos, porque podem se tornar locais de foco do mosquito da dengue. É hora das notícias. Encontro técnico de olivicultura aqui em Santa Catarina foi realizado no CEPAF, o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar em Chapecó, organizado pelo próprio CEPAF e pela Gerência Regional da EPAGRE de Chapecó. Participaram do evento pesquisadores, extensionistas, agricultores e estudantes da área interessados no tema olivicultura. Esse evento foi composto de palestras sobre tipificação e legislação sobre azeites, implantação de olivais e fitossanidade. Houve um minicurso prático com degustação de azeites nacionais e de um azeite catarinense, proporcionado por um degustador profissional. O evento foi encerrado com uma atividade prática, uma tarde de campo, na vitrine tecnológica do CEPAF. O objetivo desse encontro foi atender a uma demanda recebida pelo próprio CEPAF de informações sobre a cultura da oliveira, bem como preparar técnicos da IPAGRE e de outras instituições para atuar na orientação de agricultores interessados na cultura da oliveira. Os trabalhos do CEPAF em olivicultura começaram há mais de 10 anos. Algumas informações importantes foram geradas e publicadas recentemente na RAC, a Revista Agropecuária Catarinense, e também em outras mídias. O encontro é parte de um projeto que vem sendo executado pelo CEPAF com apoio financeiro do programa Santa Catarina Rural. O projeto tem por objetivo avaliar a adaptação de variedade de oliveira às condições de clima e solo aqui em Santa Catarina, bem como levar ao agricultor e a técnicos informações geradas pela IPAGRE e trazidas de outros países oleícolas sobre esse tema. Como resultado do evento, espera-se que os agricultores que, porventura, venham a ingressar na atividade, o façam providos de informações básicas para o sucesso da plantação, da produção de oliveiras em Santa Catarina. O Ministério da Agricultura e o SEBRAE trabalham para compatibilizar a regulamentação das pequenas agroindústrias com a lei do Simples Nacional, especialmente em relação à fiscalização orientadora das microempresas e empresas de pequeno porte. A lei determina que esse tipo de fiscalização deve ter natureza prioritariamente de orientação, inclusive em relação a aspectos sanitários. Para reduzir cobranças incompatíveis com o tamanho da atividade dos estabelecimentos, o Ministério vai flexibilizar exigências em relação à estrutura física e equipamentos. Devem ser contempladas as pequenas agroindústrias de lácteos, mel, ovos, pescados, aves e embutidos. Grande parte desses agricultores atualmente tem dificuldade de se regularizar porque as normas levam em conta apenas a realidade da agroindústria de maior porte. Fique ligado no Panorama Regional. Potencial turístico. A cada ano, um grupo de cavaleiros estrangeiros se reúne para explorar as belezas exuberantes da região da Coxilha Rica, do município de Lages e Capão Alto. Por mais tímida que possa parecer, essa ação fortalece o nome de Lages, região, como roteiro turístico internacional e ganha então novo fôlego com a parceria entre a Santur e Secretaria Municipal de Turismo. As duas entidades trabalham para receber jornalistas especializados que divulgarão a região em revistas de toda a Europa. O primeiro grupo foi formado por jornalistas da Áustria e já está se pensando, então, daqui mais alguns dias, é a vez de jornalistas da Bélgica a portarem aqui em Lages. Primeiro eles cumprem uma agenda em Florianópolis e depois sobem a serra para mostrar aos seus leitores uma região considerada única. Na avaliação da assessora da Santur, a Marilene Machado Carvalho, sempre tem comentado que o turismo na Serra Catarinense está crescendo, principalmente em função das características da região, que possui montanhas, rios, vales e campos. E nesse contexto, a Coxilha Rica é apenas um exemplo do que pode ser feito em outros municípios da região serrana. Há uns 10 anos, Santa Catarina era conhecida apenas por suas praias e atraía visitantes por aproximadamente 3 meses por ano. A situação agora é outra, praticamente não temos mais baixa temporada. Temos opções do litoral até as montanhas, até a Serra Catarinense. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. 60 anos da extensão rural e pesqueira. 40 anos da pesquisa agropecuária. Você acabou de ouvir aqui no Panorama Agrícola o boletim do Panorama Regional da região de Lages com Hamilton Weber Xavier, o Chicão. O Chicão que foi homenageado por ocasião da sessão solene da Assembleia Legislativa aqui na Ipagre pelos 60 anos da extensão rural e os 40 anos da pesquisa agropecuária. Nós entrevistamos o Hamilton Weber Xavier, o Chicão, sobre essa homenagem da Epagre. Acompanhe. Olha, eu assim, até estou me sentindo assim um pouco um peixe fora d'água, sabe? Porque eu não esperava realmente esse reconhecimento. Os meus colegas da região foram muito bondosos, né? Voltaram na minha pessoa. E é uma homenagem assim que veio fechar a minha vida profissional com êxito mesmo. Que é a dedicação que eu dei para a empresa, hoje eu estou me sentindo extremamente recompensado, extremamente. Quantos anos de Ipagre você tem, Chicão? Vou para 38 anos, 37, vou para 38 anos. E semanalmente você faz boletim da região de Lages para o nosso programa de rádio Panorama Agrícola. Há quanto tempo você faz esses boletins? Olha, Panorama, eu acredito que fazem em torno aí de uns 13, 14 anos que a gente está mandando. E é gostoso. Como é bom falando para Panorama, né? De repente você encontra pessoas assim, você fez um comentário tal no Panorama Agrícola. Todo o estado, né? Uma abrangência em todo o estado. Então o Chicão está ficando conhecido no estado todo. É isso aí. E sempre falando da região, da economia da região, quais são os principais produtos agropecuários da região de Lages? Olha, a nossa região, a região serrana ali, ainda a principal atividade é a pecuária bovina de corte. Fruticultura tem um destaque, tudo, mas a pecuária ainda é o carro-chefe. a de corte e está crescendo bastante a pecuária bovina de leite também. Parabéns e obrigado pela entrevista. É isso, prazer conversar com você. Aí está então a entrevista com Hamilton Weber Xavier, o Chicão, que faz semanalmente aqui no Panorama Agrícola o boletim do Panorama Regional, direto de Lages, na Serra Catarinense. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.